Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Sempre trazemos um pensamento no início da nossa fala e estamos utilizando o livro O Consolador, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje trazemos o item 223, dever, em que é feita a seguinte pergunta a Emmanuel: quais as características de uma boa ação? E o Emmanuel assim se expressa: a boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço da vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa, a qualquer tempo, pelo benefício prestado ao indivíduo e à coletividade. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 2 de abril de 2017, uma linda manhã do outono brasileiro. E, aliás, aproveitamos para dizer que hoje comemora-se também o nascimento de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1910, o maior médium da história brasileira, que trouxe mais de 400 livros psicografados, mudando a história do espiritismo no Brasil e no mundo. Hoje temos nos assessorando a Raquel no telefone. Quaisquer dúvidas, sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica temos o Itamar, sempre realizando um trabalho com muita boa vontade e competência. Muito bem, meus amigos, como exercício de reflexão, sempre trazemos um tema que a gente tenta estabelecer uma ponte entre o começo, meio e fim do nosso programa. E eu, folheando um livro chamado Apostilas da Vida, de André Luiz de Chico Xavier, no seu capítulo 13, o título me chamou a atenção. E quando eu fui ler, o André Luiz, sempre muito feliz nas colocações, vocês vão entender à medida que eu for lendo, e é muito interessante. O capítulo chama-se Reuniões de Materialização. E aí eu passo a leitura do texto escrito por André Luiz. E assim ele se expressa. Meu amigo, se você pretende cooperar no apostolado da revelação, materializando os benfeitores do céu no caminho dos homens, desmaterialize a própria vida para que as suas forças se aperfeiçoem, auxiliando com eficiência na obra renovadora do céu em benefício da humanidade. Reajuste os seus hábitos e eduque as suas manifestações de sentimento e pensamento, adaptando-se quanto possível ao padrão de vida mais alta que o ministério dessa natureza reclama em qualquer parte. Em assembleias dessa ordem, cada visitante ou assistente irradiam as ondas vitais em cuja intimidade se colocam. O frasco de perfume esparge o aroma sublime de que se faz portador. O vaso de detritos fornece as emanações desagradáveis que lhe correspondem. Outra não é a situação de cada companheiro na reunião que se disponha a receber as demonstrações do plano espiritual. Se você aspira à subida para conviver com a luz, não se negue ao esforço de abandonar o vale de sombras em que o nosso coração vem palpitando há tanto tempo. Melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor de seus passos. Lembre-se que as dificuldades impostas ao nosso roteiro pelos que não nos compreendem não devem ser a norma de vida para nós. É imprescindível a nossa renovação para acompanharmos tanto quanto possível o voo deslumbrante dos espíritos que nos renovam e evoluem. Há pequeninos prazeres que, à maneira de micróbios violentos ou perseverantes que nos desintegram o envoltório físico, nos intoxicam a alma e nos destroem as melhores esperanças. Todos somos dínamos pensantes nos mais remotos ângulos da vida, com o infinito por clima de progresso e com a imortalidade por meta sublime. Geramos raios, emitimos-los e recebemos-los constantemente. Nossas atitudes e deliberações, costumes e emoções que criam cargas elétricas de variadas expressões. Refletimos nisso e estaremos habilitados a colaborar com as manifestações dos nossos amigos e mentores da espiritualidade. Assina André Luiz. E é nesse clima de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Leitura muito boa, e eu lembraria, a respeito do mesmo assunto, do livro Nosso Lar. A lição chama-se Em Conversação. Os espíritos fazem a seguinte colocação a respeito das materializações. Enquanto o espírito encarnado busca materializar o espírito para o fenomenismo passageiro, nós, os espíritos, buscamos entre os encarnados espíritos espiritualizados para o trabalho sério. Muito bonita aquela mensagem, mas em suma, chamando a atenção realmente das pessoas a respeito da nossa necessidade, né, de não só contarmos com a colaboração dos espíritos, mas lembrarmos-nos sempre que os espíritos igualmente contam com a nossa colaboração para a implantação do bem na Terra. Muito bem, muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Itamar, bom dia, Raquel, que está aí nos ajudando no telefone 3463-5068 e 3463-5255. E bom dia a você que também está nos ouvindo, nos acompanhando pelo Facebook. A cada semana a gente vai encontrando pessoas aqui e ali que nos acompanham nesta jornada aí já de 18 anos do nosso programa. Essa questão dos raios que emitimos, Geraldo, Nós emitimos realmente muitos raios. Tem o prefácio da obra Mecanismo da Mediunidade, Raios, Ondas, Médiuns, Mentes, do Emmanuel, quando ele prefacia esse livro do André Luiz. E André Luiz, em sintonia com ele, está falando mais ou menos o mesmo assunto, né, com outras palavras. E hoje em dia nós estamos passando por um momento do ser humano que ele está muito voltado ao consumismo. E esse consumismo, logicamente material, né, consumo é ligado à matéria, esse consumismo, ele está distraindo demais as pessoas, e muitas pessoas, para esconder a sua insatisfação com o mundo, virou consumidora feroz. O capitalismo selvagem faz isso com um grande número de pessoas, não só no Brasil, como no mundo. E imagina você, vítima, né? Um dependente, um viciado do consumo. Como que você anda pelo mundo? Que tipo de espíritos que anda com você? E como que um consumidor desse pode se falar depois médium? Né? Que tipo de espírito vai se aproximar dele? Então, realmente é muito sério esse assunto. É um assunto assim que a mediunidade, a gente pode perceber que ela perdeu muito, né? Nós diminuímos muito o trabalho sério mediúnico por conta de poucas pessoas sérias querendo fazer o trabalho mediúnico. Então, e consumindo o livro espírita. Consumindo o livro espírita, mas sem ler. Eu vou interferir aqui no que o Alan está falando, porque é um assunto muito importante. E eu ouvi de gente ligada exatamente à editoração de livros e tal, editoras ficando encomendando livros para médium porque precisa editar e não tem. E aí então o médium fica produzindo porque está havendo venda, né? Então realmente é um assunto muito sério e, aliás, é uma das formas mais eficientes de se detonar com o espiritismo. E isso vem, nós temos aí provas concretas do que a editoração fez para a música boa, fez para os livros não espíritas de bom conteúdo. Há uma demanda pelo capitalismo na busca de vender mais, e aí há uma forçação de barra em produzir. Lembrando que a produção de boa qualidade musical, literária, espírita, mediúnica, todas elas dependem de sintonia fina com os mais elevados espíritos. Se você o força a fazer isso de uma forma forçada, né? Desculpa a redundância, mas se ele é forçado a fazer isso, ele não necessariamente vai manter a sintonia fina, porque ele vai se sentir constrangido em manter aquela sintonia e nem sempre consegue, porque ele começa a se cobrar muito. Então, a qualidade da mediunidade cai em demasia. É matemática essa informação que você está dando. Muito interessante. E, aliás, quando eu preparava o programa de hoje, eu lembrei do Alan exatamente dessa introdução dos domínios da mediunidade. Eu até bati a foto aqui, eu vou ler duas frases dessa introdução, em que o Emmanuel se expressa assim: cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. E ao final, ele escreve assim: cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que as nossas almas se afeiçoam. Então, eu achei muito interessante e casou com essa informação que o Alan deu. E quando eu fiz várias palestras em cima desse prefácio, e eu sempre alertei muito, domicílio espiritual. O que nós imaginamos com isso? Qual é a figura de linguagem que o André Luiz está chamando? O domicílio espiritual é justamente aquele espírito que nós convidamos a conviver conosco diariamente. Que tipo de espírito está convivendo conosco? O que você arregimentou para o seu lado? qual propaganda de alugas que você colocou para o seu domicílio espiritual? Quem está ali habitando a casa espiritual da sua vida? É o que está passando pelo seu coração. Então, se você está sofrendo, se você está preocupado, se você está nervoso, se você acha que tem um espírito perturbando, muda a placa de aluga-se. Aluga-se para um espírito nobre. Já não quero mais você, perturbador da minha vida. Muito bem. Isso é muito legal, já serve como grande reflexão. E a gente sempre faz aqui essa campanha para dentro da casa espírita estudarmos, criarmos grupos de estudo que leiam, participem, questionem, façam perguntas, vão atrás. É importante que o centro espírita se mobilize, tenha a dinâmica do estudo, a dinâmica da pesquisa, incutir isso, dar o exemplo para o jovem. Aquele jovem que está lá com 13 anos, 14 anos, ele precisa ver os mais antigos, os mais experientes, fazendo estudo para que ele venha copiar isso dentro da casa espírita. Aliás, eu fiz uma palestra agora no Batuíra, a última segunda-feira, penúltima, eu faço uma palestra que eu chamo palestra dialogada. Então eu abro para perguntas. E ali, quando eu fui fazer no Batuíra, eu pensei assim, pessoal, é meio quieto, né? Olha, Geraldo, que surpresa. Verdade. Olha, muitas perguntas. Cada vez que tinha que atender uma pergunta, tinha três ou quatro querendo fazer pergunta. Então, pessoal, realmente, a Casa Espírita, eu e o Alan temos comentado muito sobre isso. A palestra, você joga uma informação e não tem retorno, né? Quer dizer, o pessoal escuta e leva aquilo para casa. Agora, nós temos que abrir a Casa Espírita para que as pessoas tirem as suas dúvidas. É fazer a interação. Exatamente, uma interação. E realmente a reunião foi ótima, o pessoal interagiu, e aí você fica sabendo. Isso aí é uma das coisas que mais chama atenção para a questão do estudo. É uma maneira de dividir informações de maneira mais dinâmica, né? Mais fraterna. Muito bem, peça ao Itamar que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo sequencial do livro Vinha de Luz, livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje o capítulo 33, com o título Vê, pois. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. São palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35. Há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, aprendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o, antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação. E o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê, com clareza, se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Mensagem bonita, né? E mostrando que todos nós emitimos, todos nós somos e fazemos uma radiação. Agora, o chamamento é muito claro. Vê que a vossa luz não seja trevas. Então, nós precisamos preocuparmos-nos muito, principalmente com o conteúdo daquilo que nós possuímos. Porque nós comentamos, nós tecemos comentários, falamos a respeito daquilo que o nosso coração está cheio. Né? Então, de repente, a gente faz comentários desairosos, inoportunos, e, inclusive, podemos influenciar pessoas de uma forma negativa. Então, que a gente aprenda a discernir a emissão que nós fazemos. E parece-me um dos espíritos que se manifestavam sobre o Chico, ele chamava atenção exatamente isso. Que a tua palavra seja útil, seja construtiva. Então, se você vai falar, mas vai falar uma besteira, fecha a boca. Então, nós, é uma responsabilidade muito grande que nós temos. E isso não é um passe de mágica. Você, para falar e para emitir luz, você precisa desenvolver a luz dentro de você. Não é que você, agora eu vou emitir luz e agora não. Não existe. Né? A partir do momento que você se expressa, que você se inspira em alguma coisa, você se inspira em alguma coisa que está dentro de você. A doutrina é muito clara quando ela nos recomenda a aperfeiçoar a nossa intuição. A leitura evangélica, a leitura construtiva, ela vai nos municiando de informações a respeito do plano espiritual. Então, quando nós buscamos essas informações e jogamos e armazenamos para dentro da nossa mente, nós estamos abrindo possibilidades de que os espíritos se utilizem do recurso da intuição para que nós possamos ser intuídos. Porque é intuído quem tem uma armazenagem boa e saudável daquilo que tem. Eu já comentei aqui uma ocasião, nessa rádio mesmo, eu um dia aqui falando, me veio um pensamento sobre o Corinthians e eu falei uma bobagem, assim, uma coisa tola, sem sentido. Por quê? Aquilo veio. Eu fui levado a fazer aquele comentário de graça e um comentário chulo, sem sentido. Mas por quê? Exatamente por essa distração. Então, quando nós enchemos a nossa mente de informações saudáveis, boas, os espíritos têm o que tirar para nos intuir. Que a intuição, eles tiram coisas de dentro de nós, coisas que nós armazenamos. Então, se eu não armazeno coisa boa, não tem mágica. Então, por isso que o Espírito Verdade ele insistiu tanto: amai-vos e instruí-vos. Porque essa instrução ela vai ficar armazenada para que a gente use no momento certo e os Espíritos tenham o que tirar de dentro de nós. E que realmente a gente pense muito sobre isso. Será que a luz que eu emito são trevas? Esse assunto é um assunto que eu tenho brincado com esse assunto, porque eu acho que às vezes alguns assuntos muito sérios, na brincadeira a gente consegue ir levando conhecimento sem dar uma pancada na cabeça dos outros, né? Porque às vezes alguns conhecimentos a gente pode querer enfiar cabeça dentro do outro e não funciona. Eu tenho brincado que tudo na vida é uma escolha entre luz e sombra. Você pode escolher a luz ou a escuridão. Está na sua escolha. Nós podemos hoje fazer o bem ou o mal. O nosso nível evolutivo hoje em dia, ele nos permite ter o discernimento de saber quando estamos fazendo o bem e o mal. Por que ainda insistimos em fazer o mal? Porque ainda dentro de nós tem escuridão. Se nós buscamos a luz e queremos estar com esta luz em nosso coração, os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos têm que ser de luz. E temos que estar vigilantes. Porque mesmo acreditando levar a luz, muitas vezes levamos a escuridão. Há pouco tempo uma moça, minha aluna, com o marido evangélico, ela queria porque queria que eu convencesse o marido dela a frequentar o centro espírita. E aí eu falei para ela assim, falei, minha querida, mas por que você quer isso? Quando você conheceu ele não era já evangélico, como você me falou? Era, mas deixa ele lá. Ele só vem para o Espiritismo se um dia você exemplificar na sua transformação moral que o Espiritismo te deixou melhor. Porque enquanto você estiver só na retórica, só querendo defender que o seu é melhor, nada vai adiantar. Mostre para ela, se transforme numa verdadeira espírita. Naturalmente, você vai se transformar num ser melhor e ele vai falar assim, nossa, esse Espiritismo aí realmente funciona, hein? Olha como minha mulher está mudada, como ela está bem. Eu acho que vou dar uma espiadinha nesse negócio de Espiritismo aí. Eu quero ver o que está acontecendo lá para ela estar assim, desse jeito. Agora, você chegar em casa e exigir que ele esteja com você, às vezes você pode tirá-lo da onde ele está bem para deixá-lo sem lugar nenhum. E aí vai ficar pior para você na convivência familiar. Então, deixa ele lá. Traga ele para cá com seus exemplos. A gente só faz luz no coração do outro com a nossa transformação moral. Nós evangelizamos o próximo com os nossos exemplos, não com as nossas falas. Façamos da nossa vida um evangelho vivo, de luz, de sabedoria, de vontade, de dedicação. É fácil isso? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Precisamos ter muita concentração. Precisamos realmente ter muito apoio. Por isso é importante ter amigos para juntos se sustentar nessas tarefas da luz. É importante a amizade nessa hora. Jesus sempre falava, granjeai amigos. Justamente porque ele sabe que o amigo é o grande elo que um dia nos une para ir de vez para a luz. Então, buscar a luz no coração é importantíssimo. Agora, realmente, observe se o que você está fazendo para o próximo é luz ou escuridão. Se você está querendo constranger consciências com o seu conhecimento, é escuridão. Leve luz na transformação do seu comportamento. Hoje eu recebi uma frase no WhatsApp que diz, nada é tão contagioso como o exemplo. Nada. O exemplo realmente ele é muito mais forte, mais vibrante do que um discurso de mil palavras, né? Então isso é uma grande verdade, isso que o Alan falou. E eu me exercito nisso. Eu gosto muito de pensar nos títulos que o Emmanuel coloca. ele fala, vê. Pois, se ele pede para ver, muito provavelmente é que isso está sendo mal visto. Isso não está sendo percebido, ou está sendo visto muito pouco. Ou nós estamos sendo míopes, hipermétropes, e estamos distorcendo uma realidade. Então ele fala, vê, enxerga, observa, disseca isso, pois é necessário. Quer dizer, é um advérbio que liga um pensamento a outro pensamento. Mas ele deixa reticente até para respeitar o momento de cada um. Vê, pois. Então, muito interessante. Alan, como é que está o nosso Facebook, Alan? Meu amigo, estamos com 2.757 curtir. Né? Vamos ver se até o final do programa fica em 2.760. Estou pedindo só 3 hoje. Né? Estou sendo bem modesto. Arredondar de maneira bem discreta. Só para dar uma, né, ficar bonitinho. Eu gostaria de pedir 2.800, né? Não 2.760. Já foi mais agressiva. Né? Eu já fui, mas a gente também tem que entender que hoje está um dia gostoso para dormir. E até tá já fresquinho. Conseguimos bastante também. É, está, né, fresquinho, o povo deve estar dormindo ainda. Daqui a pouco vai chegando e vai curtindo, né? Muito bem, meus amigos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos. O ponto alto do nosso programa é o estudo desse segundo livro, do livro A Gênese, de Allan Kardec, que veio à luz do mundo no ano de 1868. É um livro, eu já tinha lido, mas agora relendo com mais vagar, ele tem muito mais conteúdo do que eu interpretei há 15, 20 anos atrás, quando eu tinha lido umas 2 ou 3 vezes. Agora, lendo com mais cuidado, tem muito material. Um livro desse é difícil ser dissecado uma vida inteira. E hoje o Kardec, nós estamos no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e é bom que todos esses fatos sejam dissecados para que a gente possa entender, né, a colocação que o Kardec faz aqui. Nesse Os Milagres do Evangelho, hoje nós temos a tentação de Jesus e prodígios por ocasião da morte de Jesus. São os itens? Item 52, 53, uhum, e depois os 54, que são os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Antes de eu fazer um comentário, passar para o Luiz, para o Alan, é sempre bom, e assim repetir aqui, que esse livro, ele foi coordenado e escrito a sua redação por Allan Kardec, que era um homem da ciência. Era um homem que tinha como conduta observar, perguntar, questionar, não engolir um produto inteiro sem dissecar pedaço por pedaço. Isso fazia parte da sua índole, da sua personalidade. Ele era um homem questionador, duvidava no bom sentido, é questionador, vai atrás. E tudo aquilo que ele escreveu aqui não era da cabeça dele. Ele pode ter até ordenado da cabeça dele, mas tudo é produto de observação em reuniões espíritas, conversas da Revista Espírita. Então, tudo isso que eu vou colocar aqui é produto desse comportamento de Kardec que trouxe esse livro maravilhoso. E aí, a gente está fazendo um trabalho de tentar fazer os comentários sem fazer aquela leitura. Mas eu achei, Luiz e Alan, o texto, eu vou ler só uma parte, tão bem escrito que eu acho que seria, a gente perderia se eu falasse ao invés de ler. Fala-se sobre a tentação de Jesus. E o Kardec, ele faz um parágrafo pequeno em que ele escreve assim. Então, isso é um texto evangélico. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo e depois a uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Ele transmite toda uma mensagem numa frase. Essa frase dele tem que fazer uma palestra. Né? E aí, o Kardec, ele fez essa frase e ele é tão feliz que ele coloca aqui a resposta de um espírito dada a outro espírito sobre esse tema. Essa parábola, que é uma história onde Jesus teria sido conduzido pelo diabo ao pináculo do templo, a uma montanha. E o Espírito, falando a outro Espírito, escreve assim. Olha aqui, que texto muito bem escrito. Jesus não foi transportado, mas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falhar. E que ela sempre deve estar em guarda contra as más inspirações às quais sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e seria necessário ser cego para tomar ao pé da letra. Como pretenderias que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tivesse sido submetido por um tempo, embora fosse tão curto, às sugestões do demônio? E que, como se registra no Evangelho de Lucas, o demônio o haja deixado, aí ele coloca em destaque, em negrito, por algum tempo, e o que daria base para se considerar que ainda estaria submetida ao seu poder? Não. Há que compreender melhor os ensinamentos que vos são dados. O espírito do mal nada podia sobre a essência do bem. Ninguém afirma ter visto Jesus sobre a montanha ou sobre o pináculo do templo. Certamente isso teria sido um caso de natureza a ser propagado entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis vós admitir que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua origem e seu poder. Quer dizer, esse espírito poderia dizer a Jesus: adore-me e eu te darei os reinos da terra? O demônio teria então ignorado a quem era e quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposta seria falta de senso, pois bem sabia que seria repelida por aquele que vinha arruinar o seu império entre os homens. Então, eu lendo, eu queria dividir com você, ouvinte, esse pensamento de Kardec e a gente expandir aqui nos comentários. Isso é uma figura. E aí eu fico pensando assim, como está escrito aqui, que eu escrevi aqui no programa da semana passada, existe a letra e o espírito da letra. E a letra, ela não pode ser mais importante do que a vida. É preciso que tenhamos, ao ver um texto desse, o bom senso. Reler a história, ver se aquilo foi relatado ou se aquilo foi uma abstração, foi uma parábola, como o próprio Kardec disse. E me parece que, novamente, o Kardec, utilizando todo o seu bom senso, colocou esse texto do Espírito dizendo o seguinte: Jesus não foi transportado a lugar nenhum, isso foi uma figura para ele dar uma mensagem. Então eu queria ouvir aqui o Luiz ou o Alain e depois a gente faz um bate-bola. Em outra ocasião, Jesus já mostra qual o conceito que ele tinha a respeito do diabo. Ele se refere aos discípulos e, se referindo a Judas, ele diz assim: o diabo está entre nós. Então imagina, ele que escolheu os apóstolos. E o que ele queria dizer com o diabo está entre nós? É que Judas, em cima dessa tentação, ele deu guarida a espíritos inferiores. Então essa explicação que Kardec deu está perfeitamente racional e de acordo, inclusive, com aquilo que nós conhecemos. Qualquer criatura aceitar uma coisa como está escrito aí é demonstrar um profundo desconhecimento das coisas espirituais. Então, o demônio, teoricamente, foi um anjo decaído e num patamar muito inferior a Jesus. Como é que ele ia ter condições de competir, questionar, oferecer a Jesus o melhor da vida? Isso é um absurdo. Quer dizer, então, como sentido figurativo, como parábola, cabe e faz sentido. E realmente, nós todos, frequentemente, somos tentados por espíritos inferiores, a nos apegar a bens terrenos e, em cima disso, às vezes, inclusive, a gente despender uma oportunidade na vida. Então, a explicação está perfeita e por isso que nós temos que estudar os livros espíritas para entender aquilo que Jesus disse, até porque cumpri a sua profecia. Eu vos enviarei o Consolador, que vos esclarecerá todas essas coisas. Interessante, Alain. O que você tem a dizer sobre isso, Alain? Ah, meu amigo, eu acho que você mesmo foi muito feliz com a frase que você até gosta dela, que nós temos que entender a letra e o espírito da letra, né? Nós temos que lembrar que os evangelhos não são documentos, não são incontestáveis. São relatos, né? São relatos escritos anos depois em hebraico antigo, traduzido para o hebraico moderno, traduzido para o grego antigo, traduzido para o grego moderno, traduzido para o latim, da Vulgata Latina traduzido para o português. Um português que até há pouco tempo só tinha uma tradução há 150 anos, que era aquele Joaquim de Almeida. Português arcaico. Português arcaico, que ele era português. Não era nem brasileiro. Agora o Haroldo Dutra Dias, pela Federação Espírita Brasileira, agora há poucos anos, 2-3 anos atrás, traduziu os evangelhos numa tradução fantástica, mas sem leitura espírita. Uma tradução do grego antigo, com bastante estudo e reflexão. E nós temos uma tradução mais... Mas é uma tradução ainda da tradução de um relato. De um relato que provavelmente... veja assim, a tradução da época de Jesus era oral, né? A transmissão do conhecimento era oral. Talvez ele colocou, né, o bom senso nessa tradução aí, né? Mas ele traduziu ainda. Mas ele traduziu, porque ele também não viveu com Jesus para saber. Assim, olha, por exemplo, eu tenho lido umas obras agora de filosofia que são alemãs, em português, eu não leio alemão. Então eu tenho que pegar um tradutor, né, que traduziu a obra, e eu tenho que acreditar que o tradutor entendeu o que o filósofo escreveu. O que não é fácil. O que não é fácil. Né? Então, muitos pontos, eu não saio levantando a bandeira, é assim. Levanto minhas dúvidas e eu guardo para mim. Então, quando a gente lê uma passagem dessa de Jesus, a gente tem que colocar 5 pés atrás, não é um só, é 5 pés atrás, e imaginar o que esse povo... Você imagina se hoje as pessoas são crédulas a ponto de acreditar em absurdos? Imagina 2000 anos atrás. Com muito mais facilidade. Então, eu acho muito coerente, mostrando sempre o bom senso. Kardec comenta de uma forma já bem bacana, bem serena, né? Eu acho que a gente deve fazer essa reflexão desse jeito. E, aliás, é aquela frase sempre famosa, né? Il traduttore e traditore. Quer dizer, o tradutor é um traidor. Ele nunca consegue expressar exatamente o pensamento de quem escreve. Porque nós temos que raciocinar a questão da comunicação, né, Geraldo? Quem escreveu passou para o papel um pensamento que tinha na mente. Quem lê aquilo para traduzir tem que transformar aquilo num pensamento e passar para o português. Interessante a reflexão. Pensar em, sei lá, na língua lá que está original e pensar nessa língua do mesmo jeito. Como que ele faz isso? Não é fácil, não. Precisa conhecer muito bem as duas línguas. Oh. Né? E o segundo caso aqui, que é que, assim, seguindo nesse mesmo pensamento, e o Kardec, ele vai fazendo esse jogo da tese, da antítese, muito interessante. Prodígios por ocasião da morte de Jesus. Então, vou ler o texto aqui extraído do Evangelho de Mateus, depois eu faço também a leitura, que eu achei muito interessante. Para mim, você não estudou em casa, hein, Geraldo? Eu estudei. Eu até tentei escrever, mas depois eu achei que a minha escrita ficou pior que o texto. Falei, não, é melhor ler o texto. Prodígios por ocasião da... Olha que interessante, assim. Agora eu fiquei imaginando, assim, será que eu faria a mesma coisa aqui? Eu acho que eu não teria essa interpretação, né? Mas, assim, ora, depois da sexta hora do dia até a nona, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após a sua ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por diversas pessoas. Esse texto está no Evangelho de Mateus. Mais uma vez, eu volto a falar, existe a letra e o espírito da letra. A letra não pode ser mais importante que a vida. Aí vem o Kardec novamente fazendo essa explanação. Porque se tudo isso de fato aconteceu, são fenômenos que chamariam a atenção. Aí o Kardec fala: é estranho que tais prodígios, realizando-se no momento mesmo em que a atenção da cidade se fixava sobre o suplício de Jesus, porque ele descreve isso como se tivesse acontecido no momento que Jesus estava sendo crucificado, que era o acontecimento do dia, não haja sido notado. Eis que nenhum historiador faz deles qualquer menção. Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta de trevas durante 3 horas, numa região onde o céu é sempre de uma perfeita limpidez, tenham passado desapercebidos. A duração dessa obscuridade corresponde com bastante aproximação à de um eclipse solar. Porém, estas espécies de eclipses só se produzem com a lua nova, e a morte de Jesus foi durante a lua cheia, no dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do sol pode também ser produzido pelas manchas que se notam em sua superfície. Em caso desta natureza, o brilho da luz se enfraquece sensivelmente, porém jamais ao ponto de produzir obscuridade e trevas. Supondo que um fenômeno dessa natureza tivesse tido lugar naquela época, o seria por uma causa perfeitamente natural e não sobrenatural. Quanto aos mortos ressuscitados, pode ser que algumas pessoas tenham tido visões ou aparições, o que não é excepcional. Mas como então não se conhecia a causa de tal fenômeno, afigurava-se que os indivíduos aparecidos saíssem do sepulcro. Os discípulos de Jesus, emocionados com a morte de seu mestre, sem dúvida, ligaram a este fato alguns acontecimentos particulares aos quais não teriam prestado atenção em outras ocasiões. Terá sido suficiente que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento para que pessoas predispostas ao maravilhoso tenham aí percebido um prodígio e, ampliando o fato, tenham dito que as pedras se fenderam. Jesus é grande por suas obras e não pelos quadros fantásticos que um entusiasmado, pouco esclarecido, entendeu de cercá-lo. Então é uma frase assim de muito bom senso, né? O texto todo nos fazendo colocar o pé no chão, admitindo a possibilidade de um eclipse, mas ele próprio descarta porque não era típico daquela data, daquela época. Jerusalém, claro que tem chuva, claro que tem vento, mas naquele momento era um céu límpido. Então, como é que isso teria passado despercebido? Então, novamente, ele coloca ali: vamos entender, vamos estudar, vamos observar quem escreveu isso, como escreveu. Se você tem que pegar todo o contexto, ele vindo, ele coloca uma figura de linguagem, uma parábola. Então, eu acho que esses fenômenos, esses prodígios, por ocasião da morte de Jesus, obedecem às mesmas explicações da tentação de Jesus. Nós temos hoje no português relacionado umas 20 figuras de linguagem, pelo menos. Catacrese, silogismo, onomatopeia, blá blá blá. Tem um monte de nome que eu não lembro agora de cor. Essas figuras todas de linguagem servem para ajudar a transmitir uma ideia, para que quando o leitor estiver lendo o seu texto, ele se envolva com aquele momento. Por exemplo, um bom romancista, ele vai descrevendo de tal forma o cenário onde está passando aquele lugar, que se você se deixar levar pela escrita, você se vê ali. Você entra na história. Você entra na história, né? Você viaja para a história e ali você está navegando com ele naquele lugar lá que ele te conduziu. Estilo Machado de Assis, né? Isso aí, o Machado de Assis, por exemplo, que tem uma habilidade de dessa aí. Eu tenho certeza, né, que ali é Mateus, né? É Mateus. Mateus. Eu tenho certeza que Mateus, ele quis dar uma importância para aquele momento. Ele quis falar assim: gente, naquela hora, os sepulcros se abriram. Acho que era o que ele sentia. Os santos saíram do lugar. Aquilo foi um momento marcante, porque naquela hora nós estávamos matando o Espírito puro de Jesus, ou melhor, o corpo do Espírito puro de Jesus, que estava entre nós e nós não conseguimos entendê-lo. Olha o que nós fizemos naquela hora. Ele quis dar um destaque, né? É uma figura de linguagem. Ele quis dar um... Aí é o superlativo, né? Ele quis fazer uma... Mas veja bem. Eu estou falando dessa forma. Eu acredito dessa forma. Lembrando que é só meu ponto de vista. Vamos deixar claro isso. Que aquilo é uma figura, como outras que a gente encontra no Evangelho, exemplos de todas as figuras de linguagem. É muito figurativa a escrita do Evangelho. Então é natural. E aqui eu gostaria até de fazer um ponto, que assim, ó, não se trata da gente, naquilo que concorda, falar que foi assim, e naquilo que não concorda, falar que não foi assim. Vamos deixar claro que não é dessa forma, porque alguns podem falar, ah, então essa que ele não tem explicação, então é figura de linguagem. E aquele que ele tem explicação, ele usa... Não, não é desse jeito. Não tem nada a ver. Porque nós temos que ler o Evangelho com emoção e não com discernimento. O Evangelho não é um livro matemático, ele não explica passo a passo, ponto a ponto. Ele dá uma ideia que nos leva a uma emoção, a um sentimento. Ele nos conduz a um sentimento. Essa é a intenção do Evangelho, é nos levar a sentir aquele momento. Então, todas as passagens, elas são figurativas, podem ter acontecido ou não. Lembrando que o romancista sempre, né, acrescenta um ponto, né, para ele poder contar de uma forma mais bonitinha, para envolver a pessoa no que ele está escrevendo. Então, são pontos com figuras de linguagem, aqui é uma hipérbole, acho que, se eu não estou enganado, que aumenta a emoção daqueles que estão lendo para aquele acontecimento que para nós foi terrível. Realmente o momento da crucificação de Jesus, qualquer um de nós pode imaginar a emoção que se passou naquele instante. E ninguém, em qualquer época da história, vai sentir o que aqueles que estavam lá sentiram. Então, quando eles relatam, eles têm que relatar para aqueles que não viram. Então a emoção não tem jeito de você passar. Eu fui até o Chile e às 4 horas da manhã ocorreu um terremoto. Então eu senti, mas eu não posso descrever para você o que eu senti. O pânico, pode até tentar, né? É, mas o pânico que eu senti não dá para passar. Então eu posso usar das figuras que me impressionam para te impressionar. Então veja algumas informações. Sem sombra de dúvida, eles viram espíritos. Agora, como eles não sabiam que os espíritos se libertam dos corpos e eles acreditavam no sono eterno, eles já supuseram que os espíritos saíram do túmulo. Então para os espíritos saírem do túmulo, ressuscitaram. Então para sair do túmulo, o túmulo tem que se abrir. Né? Então eles criaram uma condição para explicar aquilo que eles viram. Mais lógico. Né? Mais lógico. Então o que acontece? É um relato. Então é o romancista que está tentando passar aquela informação da forma como foi sentida na ocasião. Então você não tem condições de passar o que você sentiu. Né? Você teria que ter assim um gravador de sentimento para você explicar o que você sentiu. Senão você vai ter que transformar em palavras e aí você vai usar as palavras mais contundentes para dizer que naquele instante o mundo estava se acabando. Então é nesse sentido. O que eu acho interessante é esse raciocínio que nós estamos nos exercitando aqui. É o raciocínio que eu particularmente acredito que o espírita deve fazer. Nunca se furtar de ler, de estudar, mas também nunca tirar o pé da ciência, do lógico, do bom senso. Então o Kardec, você vê que nessa última abordagem, ele fala até do eclipse solar e ele dá explicações. Então que imagem que ele está passando? Olha, gente, eu estou tentando ver essa cena sobre alguns ângulos. Eu não quero me esquivar das informações científicas. Ele até admitiu a possibilidade do eclipse, ele colocou o pé no chão, falou, não, eu estou de mão dada com a ciência. Mas existe uma interpretação. Então essa colocação que o Luiz falou foi muito interessante. Cria-se uma imagem, você coloca o pé no chão e tenta interpretar à luz da razão e do bom senso. Esse é um exercício da obra de Kardec em todo o tempo. Diferente daquele indivíduo, e a gente fala isso de maneira até muito respeitosa, do indivíduo que pega o texto e acredita palavra por palavra. O texto é a reprodução da verdade e não existe interpretação, não existe contestação. A chance desse companheiro se equivocar é maior do que aquele que admite outras possibilidades. Então, a partir do momento que admitimos outras possibilidades, nós estamos mais próximos de uma verdade do que aquele que acredita cegamente na letra. Ô, Geraldo, eu tenho estudado alguns conceitos aí de filosofia e eu gostaria de fazer uma parte aí. A gente, às vezes, no Espiritismo, nós falamos muito da questão de não tirar o pé da ciência, né? Mas nós temos que tomar um certo cuidado com isso. Porque a ciência, ela segue um modelo hoje cartesiano, e se a gente pegar mais da metade do Espiritismo, não encaixa no modelo cartesiano, está fora. Então, a gente deve analisar o ponto de vista científico, deve analisar o ponto de vista empírico ali, nossa intuição tem que estar funcionando. Eu acho que nós, espíritas, fazemos um trabalho, os nossos espíritas sérios, fazemos um trabalho muito difícil, porque nós temos que contrabalançar os pontos de vista da ciência, do espiritismo, que às vezes não concorda ou não encaixa, não dá sintonia, e ainda temos o ponto de vista emocional e psicológico por trás, porque nós falamos desses assuntos para melhorar o viver de todos. Então, olha quantos pontos de vista nós temos que passar. Agora, então aí é a palavra que Léon Denis falava de Kardec, bom senso. Entendeu? Eu acho que o bom senso é o equilíbrio dessas forças, esse equilíbrio dessas forças para a gente chegar num ponto de vista. Não, faço minhas as palavras do Alain. Eu acho que eu não me expressei muito bem, mas é exatamente isso que eu pensava. Eu acho que quando eu falo colocar o pé na ciência, é admitir não, também essa possibilidade. Eu entendi o que você falou, né? Mas eu não estou falando nem para você, Geraldo. Estou falando assim, entendi, porque às vezes... Eu acho que foi super esclarecedor isso, porque eu posso ter passado uma ideia fechada e não. Eu acho que realmente isso, essa abertura... Realmente, não tem como encaixar tudo que a ciência tem com o que o Espiritismo diz. Mas é só assim, admitir que existe essa possibilidade e a gente não ficar enseguecido por uma ideia religiosa fechada, né? Foi esse o sentido. Muito bem, são 10 horas e 28 minutos. Todos sabem que o programa Visão Espírita é apresentado aqui na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, 690M. E a gente paga por esse horário e a gente vive da ajuda de cada um de vocês, né? Muitas dezenas, acho que talvez até perto de uma centena de pessoas colaboram com o programa, mês sim, mês não, todo mês, R$5, R$10, R$20, R$30, tem até uma pessoa que deposita R$200, e isso é o que mantém o programa Visão Espírita. Então eu peço a vocês que, caso queiram, colaborem com o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado. E seguindo a orientação do Alain, eu vou ler mais devagar as contas. Esse foi um pedido de uma ouvinte nossa, viu? Ela falou assim, viu, fala para ele falar devagarzinho a conta, porque eu quero anotar. Não dá tempo. Não está correndo, né? É o Banco Santander, é a conta de preferência. Que é então a conta você fala assim, ó, Geraldo, que nem o radialista fala. Ele fala assim, gente, agora é hora de pegar papel isso e caneta. Eu vou falar o nossa conta. Esse rapaz... Tá tudo certo. Então pega o papel e a caneta aí. Banco Santander é a conta de preferência. Agência 0210. 0210. E a conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Vou repetir. Agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0.

essa valsa Danúbio Azul, realmente é gostoso de ouvir, dá vontade de ficar ouvindo um tempão e dançar junto, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 35 minutos, inspirados por essa melodia, vamos começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção da Terezinha Oliveira, uma escritora de Campinas, lá do Centro Espírita Allan Kardec. Ela fez vários livros e nós estamos no volume 4 dessa coleção, que é Fluidos e Passes, um livro muito interessante, bastante prático, para você que participa de um centro espírita, de toda a dinâmica do centro espírita. Existem as reuniões mediúnicas que já foram abordadas, a prece, e hoje nós estamos aqui falando sobre o passe espírita. Falamos dos vários tipos de passe, e hoje o capítulo é preparando-se para aplicar o passe. Porque o médium não pode chegar correndo da rua, entra na porta, já vai na sala, dá o passe. Não funciona bem assim. Então a Terezinha vai esmiuçando detalhe por detalhe, eu faço a leitura, Alain e Luiz, Luiz e Alain fazem os comentários, eu também falo alguma coisa assim. Escreve a Terezinha. Para o melhor resultado na emissão e recepção dos fluidos, passista e receptor precisam estar convenientemente preparados. Aí ela coloca, preparo do receptor e depois o preparo do passista. O receptor é aquele que vai receber o passe. Então o indivíduo chega desejoso de tomar um passe, esse indivíduo também precisa se preparar. E a Terezinha assim escreve. Pelo seu estado mental e emotivo, o receptor enfermo ou sofredor poderá ter, em relação ao passe, um estado receptivo, ou repulsivo, ou neutro. O ideal é que esteja receptivo, pois o passe será tanto mais eficiente quanto mais intensa a adesão da vontade do paciente ao influxo recebido. Por isso, o passista, antes de aplicar o passe, deve procurar estabelecer com o receptor a simpatia possível, animando-o e interessando-o nas coisas espirituais. Orientará, em síntese, sobre o seguinte. Então, o passista orientando o receptor. Os fluidos existem e as leis divinas permitem que trabalhemos com eles para aliviar e curar os nossos males. É preciso ter fé, não como mera atitude mística, mas sim como força atrativa e fixadora das energias benéficas. Ele até faz uma equaçãozinha. Fé mais recolhimento mais respeito é igual a receptividade. Ironia, descrença mais dureza do coração igual a refratariedade. Outra coisa importante ao receptor, o dever de orar silenciosamente enquanto recebe o passe para acolher e assimilar bem as energias que lhe forem transmitidas. E por último, o passe sempre beneficia, mas o grau dos resultados se fará de acordo com a sua fé, merecimento ou necessidade. O que você tem a dizer, Alain e Luiz? Vocês têm a dizer? Meu amigo, é assim, quando a gente encontra um amigo na rua, assim, né? Encontrei um amigo. O que a gente passa por esse amigo quando a gente encontra com o amigo? A gente passa, né, uma... Afeição, meu querido, que bom que eu te encontrei... A gente dá um abraço, a gente troca uma ideia e sai os dois melhores do que quando chegaram, não é assim? Se os dois são realmente amigos, é isso que acontece. Você encontrou com aquela pessoa amiga. Eu acredito que o passe deveria ser algo nesse sentido. A pessoa que está dependente do paciente, vamos chamar assim, ele chega lá com aquela vontade de encontrar um amigo. E o passista, ele é um amigo que vai encontrar com outro amigo. Então, a hora que ele senta lá para receber o passe, são dois amigos se encontrando. O que vai acontecer naquela hora? Vai ser uma transferência de energia maravilhosa. Agora, se o paciente vai para lá, não gosta da cara do passista, está indo lá porque a mulher mandou ele ir, porque o marido mandou ele ir, ela ir, ou porque o filho quer que ele vá. Tal. Ah, eu preferi aquele outro passista. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Ao contrário. Então, leve essa responsabilidade. Quando você vai aplicar um passe, você fala assim, eu estou sendo amigo do paciente que chega aqui, quem for. E o paciente vá com essa mesma vontade. Aí, o que vai acontecer, entra logicamente no mérito do merecimento, né? É proporcional ao merecimento do alívio daquele mal-estar que está ali acontecendo. É simples assim. Agora o Luiz vai falar sobre o preparo do passista, quer dizer, o indivíduo que vai aplicar o passe. Então tem que ter um preparo, um condicionamento, uma situação de quem vai receber, do receptor, agora o preparo do passista. Será feito o preparo do passista por meio da, item número 1, concentração. Para tudo que vamos fazer, precisamos primeiro nos concentrar, centralizar a atenção no que vamos fazer. No caso do passe, quem o vai transmitir deve firmar o pensamento na atividade espiritual que irá desenvolver, no bem que deseja fazer ao assistido e no amparo que pretende obter do mundo maior. Número 2, outra condição necessária ao passista, oração. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que o atrai. E quando o passista ora, ele consegue expulsar do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum da luta cotidiana, sorver do plano espiritual superior as substâncias renovadoras para operar com eficiência em favor do próximo, atrair a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual. E aí ela descreve algumas frases. O que você tem a dizer sobre isso, Luiz? Então, veja, o passista, ele é um médium. Ele está transmitindo, ele está servindo de intermediário entre o plano espiritual e o mundo encarnado. Quando você é um intermediário, você tem que cuidar de você, no sentido de você poder intermediar de forma adequada aquilo a que você se propõe. Então, você tem que cuidar do seu vaso. Então, você não pode se propor a ser inspirado pelo alto se você não está ligado com o alto. Então, essa concentração é exatamente essa sintonia, nós acabamos de ler aí, raios, sintonia, daquilo que você se propõe a fazer. Você tem um assistido que você fez um trabalho antecipado, já explicando para ele que ele tem que ser receptivo. Então, quando você cuidou dessas três coisas, você cuidou exatamente dos elementos que precisam para transmitir a energia. Para transmitir a energia, você precisa de uma rede de força, você precisa a sua tomada para ligar nessa rede de força e você precisa ter na outra ponta uma lâmpada para acender. Né? Então, se você cuidou desses três elementos, você vai alcançar o resultado. Você não adianta botar uma lâmpada apagada na ponta e ter a tomada ligada na energia que não vai acender. Não tem mágica. Né? Então, você cuidou para que o receptor seja receptivo, você cuidou para que você transmita essa energia de uma forma adequada, quer dizer, você não botou fio de nylon lá para transmitir energia, você botou fio de cobre, que é o melhor condutor, e você ligou na força que você tem certeza que ela está funcionando. Então, assim, para que o nosso ouvinte, porque nem todos têm esse conhecimento espírita, quem vai aplicar o passe não pode ser um ato mecânico. Ali tem que estar embutido um sentimento, o desejo de ajudar, a vontade de colaborar. Precisa haver essa humildade de quem vai aplicar o passe. Se você vai com boa vontade, metade já está feito. A outra metade é um desdobramento natural dessa atração um pelo outro aí. Agora aqui vem um assunto que a gente ouve várias pessoas perguntarem, né? Qual deve ser a posição de quem vai receber o passe? Tem que estar sentado, de pé, com a perna cruzada, olhando para baixo, olhando para cima, com a mão no joelho, com a mão no ombro, enfim, aí ela vai falar isso porque existe todo um folclore em cima disso. E a Terezinha fala assim: o receptor geralmente fica sentado por ser para ele uma posição confortável e segura. Não contrairá seus músculos e respirará normalmente. As mãos se apoiarão nos joelhos, não sendo necessário que as palmas estejam voltadas para cima. Se a posição sentada não lhe for possível ou cansar muito, poderá ficar deitado. O passista geralmente fica em pé para ter maior facilidade de movimentos durante a aplicação do passe, mas se o preferir, também poderá sentar-se. Eu, pessoalmente, nunca vi um passista dar passe sentado, mas ela está dizendo só das possibilidades. O passista poderá já estar em frente ao paciente, desde o momento em que se concentra e ora, ou só aproximar-se dele no momento de aplicação efetiva do passe. Aí ela coloca duas condições, o passista estando em pé e o passista estando sentado. O passista estando em pé, o passista manterá a posição vertical, braços caídos ao longo do corpo, todo o peso recaindo sobre as pernas, pés levemente separados para manter o equilíbrio. Não segurar uma mão com a outra mão, nem cruzá-las na frente ou atrás do corpo. Quer dizer, são manias que devem ter sido observadas em alguns centros. Os dedos das mãos não devem estar unidos, e sim levemente separados, de maneira natural, né? O corpo sem contração muscular, e a respiração em ritmo normal, sem ruídos. Agora, caso o passista esteja sentado, deixará que o peso do corpo repouse sobre o assento, pés ligeiramente separados e mãos sobre os joelhos. Ela dá uma descrição, não precisa ser uma coisa assim militarizada isso, né? É só uma sugestão de comportamento. Luiz e Alan, o que vocês têm a dizer sobre isso? A pessoa não tem nem que se preocupar muito com isso, porque o importante nessa hora é o relaxamento, entende? É a desconcentração. Então você se descontrai no sentido assim de que você seja um procedimento natural. Espontâneo e natural. Espontâneo e natural. Não tem... E aí eu faço essa pergunta pro Alan. É proibido quem vai receber o passe cruzar as pernas? Vamos imaginar assim, ó. Uma mãe vai fazer um carinho num filho. A mãe tem que estar em que posição, em que hora e o filho de que jeito? Não tem que ter jeito nenhum. Tem que ter um verdadeiro carinho da mãe pelo filho e o filho receber aquilo com carinho. Sentado, então, posição, meu amigo, jeito, forma. Agora, existem centros espíritas que, por adotar uma prática organizada, muitas vezes, colocam os passistas em pé, o paciente sentado, e faz com que todo mundo sente de costas para o paciente, para o passista, para que haja um fluxo melhor ali, porque às vezes é muita gente para tomar o passe. Então vem, senta, recepa, levanta, vai embora. Então não é errado também. Só que se organizou para não fazer uma bagunça ali naquele ambiente, né? Então, às vezes tem os critérios da organização, mas para o critério da transmissão de energia ou recebimento, tanto de um ou do outro, não tem forma, nem posição. Existe nenhuma. Até uma questão de logística. Entende? Por exemplo, por que faz o passe por trás? Por quê? Porque a cadeira fica na frente e fica livre. Quer dizer, a pessoa que entra para tomar um passe já senta de uma forma muito mais fácil. Rápida. Muito mais rápida. Dinâmica. Né? Então, na realidade, a gente tem que pensar numa forma logística que seja a mais fácil, a mais simples, né? E facilite a operação. E que a pessoa que esteja dando passe possa se concentrar e possa transmitir de uma forma natural. E como a Terezinha coloca aqui, são perguntas que eu imagino que possam estar na mente de quem está ouvindo. Precisa tirar relógio, tirar celular, tirar correntinha, tirar carteira do bolso? Não precisa nada disso também. Acontece o seguinte, que imagine, ó, você vai aplicar 10 passes com as mãos esticadas. O relógio tem um peso ali, pode te incomodar. Agora, por exemplo, você está com uma correntinha que vai ficar batendo nos outros, tira a correntinha. Não, mas de quem vai receber o passe também não, né? Não, pelo amor de Deus. Agora, quer ver uma coisa que tem que fazer? Tem que tomar banho, porque é uma pessoa fedida, ficar levantando os braços para aplicar perfume excessivo. Ou reduzir a questão do perfume. Então a questão volta ao bom senso. Você está num lugar que você tem que ter bom. Ou fuma um monte e vai lá aplicar passe. Aquele bafo, aquele suor. Isso eu recebi na cara, né? E foi muito desagradável. Realmente é assim uma pedrada que você recebe. O passista com aquele fedor de cigarro na mão, né? Se você não quer parar de fumar, não se meta a dar passe. Quer dizer, se você quer dar passe, faça um sacrifício, pelo menos horas antes dali, passa, lava a mão. Entende? Quer dizer, o exercício do passe, nós entendemos que também é um exercício de amor. E exercício de amor, de sentimento, de você se tornar um instrumento de uma energia superior, tem que passar por uma condução saudável, uma condução equilibrada. O passista, acima de tudo, ele deve ser alguém equilibrado, sereno e ter o desejo de ajudar, de doar. A gente percebe em algumas pessoas que elas são passistas sem serem passistas ostensivas. A maneira como abraça, como beija, o sorriso, o abraço, de repente ali, naquele momento, transmite tanta energia que é como se você tivesse tomado um passe. Então, muitas vezes, você recebe o passe antes de tomar o passe, ou você recebe o passe depois que tomou o passe, pelo carinho de alguém. Você veja, você vai servir de um copo para tomar água. Se esse copo está guardado há muito tempo, você faz? Passa uma aguinha nele. Né? Quer dizer, você trata de higienizar. Você não pega o copo que está dentro de uma pia, vai lá e toma água. Por quê? Porque alguém tomou nele. Então, passa uma aguinha, passa um sabão. Né? Quer dizer, então é um cuidado mínimo. Todos esses ensinamentos a gente faz com o intuito de alertar todos os centros espíritas que isso são livros de referência que nós estudamos aqui, que nós lemos, e que todos os centros espíritas devem ter o hábito de fazer esse exercício, se organizar. Então, tudo isso com o intuito de divulgar a filosofia e a doutrina espírita. 10:51, algumas palavras a mais, últimas palavras, Luiz? Faltam 9 minutos para acabar o programa. Verdade. Né? Então, você pode ler um pouquinho mais da Terezinha de Oliveira ou quer comentar algum assunto em particular? Eu vou fazer um comentário de um assunto. Houve aí uma ocasião de um centro que ele parou o trabalho de reunião mediúnica, porque o doutrinador ele tinha assim, o hábito de dar soco no peito do médium. É isso. E aí, essa semana retrasada, eu lendo um livro antigo, né, que inclusive de um autor muito conhecido, muito médico, inclusive, e ele falando a respeito da magnetização. E muito disso é tirado do magnetismo. Né? E aí esse autor colocando que quando em determinado momento você não consegue fazer com que o espírito aceite. Se retire né? do médium, não consegue sair que o médium esteja naquele êxtase, você pode bofeteá-lo. Olha, veja exatamente o ponto que eu quero colocar. No magnetismo, nós sabemos, e existem estágios de transe, que o magnetizado oferece muito obstáculo ao retorno. Isso é verdade. Exatamente. Então, você pode, de uma forma ostensiva, trazê-lo à razão. Sacudir, quer dizer... Então, e principalmente quando você escreve. Por quê? A questão de fazer com que o magnetizado saia daquele transe, daquele estado, depende muito do magnetizador. Então, se o magnetizador é fraquinho, e tem muitos disso... ele vai achar que ele chegou no limite dele e dá-lhe uma bofetada. Entende? Quer dizer, então, quando você escreve, qualquer magnetizador interpreta que eu vou tentar através do convencimento, através da persuasão. Agora, se eu não conseguir, vou dar uma bofetada. Né? E aí, inclusive, o escritor coloca assim, que você está dando bofetada, na realidade, no espírito e não no médium. Vai ver as manchas. Isso me lembra uma passagem do Chico, no Lindos Casos de Chico Xavier, que ele chega, ele incorporava os espíritos para receberem a doutrinação. E o irmão dele que doutrinava. Um dia o irmão dele faltou, ele pegou, chamou alguém ali que era de boa vontade ali da plateia, falou, olha... Muito simples. O senhor conhece, ele era evangélico, até assim, católico, muito fervoroso. O senhor conhece bastante o evangelho, né? Então, quando o espírito se incorporar, dá-lhe evangelho. A cabeça, né? Mas, é dar uma surra de evangelho. Dá-lhe evangelho, mas dá-lhe evangelho. Aí incorpora o espírito, o senhor não se fez enrogado, pegou a Bíblia e começou a bater na cabeça do Chico com toda a vontade do mundo. O Chico ficou com um problema no pescoço, dias até. Que é isso? Você falou para mim, dá evangelho, então dá. Você falou, você mandou, eu fiz. É uma palhaçada, né? Por isso que, inclusive, é isso que eu queria chamar a atenção. Você, às vezes, pode até explicar alguma coisa, mas toma cuidado quando você escreve. Sim. Quando você fala com uma pessoa e você está explicando alguma coisa, você está olhando na pessoa, você sabe quem é a pessoa, o nível dela para entender o que você está falando. Agora, quando você escreve, aquilo vai ser lido por milhares de pessoas, né? Então você não conhece aquele que está recebendo aquela informação. Então toma muito cuidado com aquilo que você escreve. E só para finalizar, o Luiz e o Alan já conhecem isso, que eu sempre falo isso, mas são histórias, já que citaram histórias engraçadas. Tem um livro que fala sobre a vida do Chico Xavier, que é Contos Desta e de Outra Vida. E um dos relatos conta que uma senhora de São Paulo, na época que o Chico morava em Pedro Leopoldo, procurou o Chico várias vezes durante o dia, não achava e ficou nervosa com o Chico Xavier, porque não conseguia achá-lo. E soube que à noite seria a reunião no Centro Espírita, e tal hora ela comparece lá, assembleia cheia, o Chico sentado na mesa, e ela entra pisando duro, se dirige ao Chico, fala: você que é o Chico? É. Chamou ele de cachorro, deu uns 4 tapas no rosto dele, falou: agora eu quero que você me dê um passe. Quer dizer, depois de agredir, chamou ele de cachorro, falou: agora eu quero que você dê um passe. E o Chico ficou nervoso, o sangue subiu à cabeça, e ele viu o Emmanuel ao lado. Falou: Emmanuel, você não acha que eu tenho razão de ficar nervoso? E o Emmanuel responde: você tem razão, Chico, mas ela tem a necessidade. Então dá o passe nela. Então, achei muito interessante. Amanhã eu estarei lá em Capivari, no Centro Espírita, que funciona lá na sede da Editora M. É Luz e Esperança, né? Então, amanhã estaremos lá. Últimas palavras do Alan. Eu gostaria de começar a fazer a propaganda para a terça-feira, dia 11 de abril. Não esta próxima agora, a seguinte, da outra semana, 11 de abril, às 19h30, nós teremos na Câmara Municipal de Piracicaba o Dia de Allan Kardec. É o 22º ano da comemoração do Dia de Allan Kardec. Nós vamos receber o palestrante Rubens Toledo, aqui de Campinas, que vai falar sobre histórias do Espiritismo de Piracicaba, que ele está agora acabando de escrever o livro de 70 anos do Movimento Espírita do Estado de São Paulo, da USE do Estado de São Paulo, pelo aniversário dela. E ele vai falar para nós das histórias do Movimento Espírita de Piracicaba e região. E todos estão convidados às 19h30, uma festa do Espiritismo lá em Piracicaba. Peço ao Luiz que faça a prece final, Luiz. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por esses momentos que pudemos passar juntos, e que tudo aquilo que foi aqui dissertado, que possa auxiliar principalmente aqueles que, nos ouvindo, careciam de mais necessidade de consolo, paz e esperança. Ampara-nos a todos no retorno aos nossos lares. Que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância.